imaginar, voar, sonhar, viajar no pensamento. Ter Deus no coração, no lado esquerdo do peito. Na vida tudo passa e eu tô me adaptando. Várias dificuldades, do mal tô me esquivando. Deus me fez mais forte nessa batalha. Tipo um anjo blindado, guerreiro de corpo e alma que não se abala com os problemas. Tá de cabeça erguida, enfrenta o inimigo, segue firme nessa trilha. Eu dizia sabotagem. Não é viagem, o rap é compromisso. Não é viagem, o rap é compromisso. Não é viagem.